Você não sabe nada e não há nada pra saber. Não fica se escondendo porque eu sempre vou te achar aonde quer que eu vá. Eu sei, vai ser você. Você não fala nada e nem precisa me explicar. Não fica procurando o que eu tenho pra mostrar. Só deixa acontecer. Não vai se arrepender. Eu sinto falta do seu cheiro, do seu contato, um desespero. Só restou pra mim lembrar da sua voz. Vou revirando meu passado, vou procurando algo de errado nas lembranças espalhadas de nós dois. Conto até 10, imaginando abrir os olhos e te ver aqui. Amanheceu e quer saber, ainda não dormi. Seu medo insiste em afastar meu sentimento. Pra que você entenda o quanto eu te quero. Saiba que ainda espero. Saiba que ainda espero. Jorge Henrique Rodrigo. Jorge Matheus. Eu sinto falta do teu cheiro, teu contato, desespero. Só restou pra mim lembrar da sua voz. Vou revirando meu passado, procurando algo de errado nas lembranças espalhadas de nós dois. Eu conto até 10, imaginando abrir os olhos e te ver aqui. Amanheceu e quer saber, ainda não dormi. Seu medo insiste em afastar meu sentimento. Eu conto até 10, pedindo a Deus pra amenizar o sofrimento. Trazer de volta os seus efeitos tão perfeitos, pra que você entenda o quanto eu te quero. Saiba que ainda te espero. Saiba que ainda espero. Saiba que ainda espero. Ainda te espero. Ainda te espero. Conta até 10. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Quem assistiu o programa Domingão do Faustão no último domingo viu que o Leonardo esteve lá novamente, dessa vez apresentando seu novo CD, Vivo Apaixonado. Ele já foi 60 vezes nesse programa que tanta gente quer ir. É uma média de praticamente 3 participações por ano, já que o programa tem 21 anos. Prova que ele é mesmo uma figura, né? Um ídolo e de muitos sucessos. No ano passado, houve até quem dissesse que o Leonardo estava aproveitando o acidente do filho para se promover e aparecer. Mas ele não precisa disso não, apesar de não ser mais tão procurado para shows como era tempos atrás, né? Mas ele tem um público fiel, ele é muito irreverente e divertido e, portanto, sempre uma atração. Ainda falando em Faustão, o Gustavo Lima se apresentou novamente na Dança dos Famosos. A sua parceira e professora tem acompanhado o cantor em suas viagens para poder ensaiar nas horas de folga, né? Mas acho que o tempo ainda está sendo pouco. Ele é muito duro, não parece estar muito à vontade dançando, mas pediu o apoio das fãs, né? Que, aliás, levantaram a nota dele no último domingo. Mas essa semana, encantado com duas crianças que subiram no palco, Gustavo falou que quando ele se casar quer ter 8 filhos. Pois acha que a casa tem que estar sempre cheia de crianças. E foi aplaudido pelos fãs. A sua noiva Andressa, que vai ter muito trabalho no futuro, né? E as fãs de Luan Santana, que vivem no Japão, foram ao delírio no fim de semana passado, com o Luan sendo a atração deste ano do Brazilian Day Japão. a maior festa brasileira na Ásia. O evento é promovido anualmente pela Câmara de Comércio Brasileira no Japão, em parceria com a Rede Globo. O Luan cantou seus principais hits como Meteoro, Incondicional, Nega, Você de Mim Não Sai, mas a música que agitou mesmo a galera foi seu novo sucesso, Te Esperando. Luan ainda comentou que adorou curtir a cidade, que achou tudo tão perfeito que dava a impressão de estar no futuro. Andou de trem-bala, fez compras e foi até o supermercado. E eu também fiquei muito contente essa semana na reportagem que fizemos no show de Maria Cecília e Rodolfo. Eu confesso que tinha um certo medo, tinha a impressão de que eles eram meio estrelinhas, assim, meio de nariz em pé, como se diz. Mas eles foram super receptivos, muito fofos, responderam as perguntas da Carla sem pressa, conversaram sobre a carreira, sobre a vida particular deles, tiraram fotos conosco e com mil fãs. Aliás, durante todo o show também, viu? Pegavam os celulares das fãs e faziam fotos deles mesmos. Vai gostar de foto assim lá em Campo Grande, né? Você vai ouvir a entrevista já já aqui no programa, mas quer assistir como foi tudo? Vai lá no www.tvcp1.com. Tem também entrevista e show com o nosso amigo Edu Araújo, um roqueiro no sertanejo. Assiste, você vai gostar. Contatos com Carlos Pitt, você já sabe. Nas redes sociais e pelo e-mail contato@carlospitt.com. Boa semana pra você, beijo e até a próxima! Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Ademilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jairson. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Vamos que vamos, moçada! Tudo bem aí? Tudo legal nesse frio todo que tem feito no sul do Brasil, na região sudeste do Brasil também, né? Parte do Mato Grosso aí, olha só, rapaz do céu, hein? É muita neve, que é raro aqui no Brasil, não é? É raro. E esse ano aí surpreendendo a todos com friozaço. E a gente aqui esquentando, a gente aquecendo você. Tudo de bom, obrigado por esse carinho todo. Você que tá ligado comigo, tá em casa, tá no carro, tá no batente ouvindo a gente, tá trabalhando, tá de folga, tá de férias. Tudo de bom, não importa aonde é que você esteja, de norte a sul do Brasil, em qualquer canto desse mundo também, ouvindo a gente através da nossa rede de rádios. Para mais de 110 emissoras. Tudo de bom, viu? Agora tem as músicas que eu componho e eles gravam. E a gente toca aqui no programa Carlos Pitt. Mais uma música do Paulo Júnior que a gente destaca nesse novo CD do cantor lá de Dourados. E que eu fiz a produção, né? É, então, tá ficando super legal a aceitação. Agora o CD já está chegando aí. Tem o videoclipe também da nova música de trabalho que está disponível na internet. Só procurar lá, Paulo Júnior, Somos Noite e Lua. E hoje eu vou destacar mais uma canção desse CD, que é uma autoria minha em parceria com o meu grande amigo Rodolfo Teodoro. Ele é vocalista hoje da banda Indenso, né? E eu vou trazer pra você aqui, Calendário, Paulo Júnior. Alô Brasil, alô Portugal, aqui quem tá falando é o cantor Paulo Júnior e eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Um grande abraço a todos. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional, fevereiro ao seu lado a minha vida é carnaval. Em março não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira, quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, pra sempre te amarei. E em maio imagino você noiva e feliz. E em junho arraiar muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno que é pra gente se esquentar. Em agosto ao seu gosto tudo pode acontecer. É só você querer. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Em setembro vamos ter aniversário de nós dois. Em outubro vamos para a Aparecida abençoar. O ano todo quase já se foi. Em novembro e dezembro, pra logo mais um ano, a gente comemora. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Oh, oh, oh, pra sempre te amarei. Pra sempre te amar. Pra sempre te amarei. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Alô, gente! Tô chegando aqui no programa Carlos Pitt e tô trazendo os lançamentos e as novidades da semana. E hoje eu tenho duas músicas muito bonitas que você já vai conferir aqui. O primeiro lançamento de hoje é a música nova da dupla Marcelo Silva e Rian. Eles são de Contagem, Minas Gerais. E eles são os novos integrantes do Clube do Cowboy, empresa que por muitos anos teve parceria com o Vitor e Léo. Eles estão lançando essa música, já tem videoclipe, aliás, o videoclipe... O clipe tá muito bonito, corre lá no YouTube e confere. Então vou lançar a nova música de trabalho dos meninos aqui pra você conhecer. Marcelo Silva e Rian, a gente se completa. Lançamento. Pra iluminar, apareceu e o que era bom ficou melhor. Vivendo ao lado seu, dois corações, um sentimento, várias canções, muitos momentos de amor. Falei baixinho pelos cantos a pedir alguém como você, Deus te mandou pra mim. Conto de fadas, mundo sem dor, lábios de mel, cheiro de flor. Imaginava que pudesse acontecer, mas então veio o destino e me prendeu a você. Entre mancadas, sonhos e decepções, o amor lançou a flecha em nossos corações. Feito o silêncio e o segredo, feito a abelha e o mel, nascemos um pro outro, feito a estrela e o céu. Uma asa e o avião, feito o relógio, a hora certa. Se estou ao seu lado, nada mais me interessa. Amor, a gente se completa. Imaginava que pudesse acontecer,

Nossa comadre tá até rindo. Tem gente entregando ela ali, ó. É rindo ali, mas não, mas demora, mas o resultado vale a pena, né? Ela fica linda pra todos os fãs e pra mim também, então vale a pena o resultado. É, isso aí, já já tem mais Maria Cecília Rodolfo pra você. Quando eu parar de ligar, você vai me cobrar, vai dizer que eu não estou mais chamando. Profissional agora. Vocês que se conheceram na faculdade, né? Começaram a cantar na faculdade. Em 2008, vocês lançaram o primeiro trabalho. Como que foi pra vocês? Vocês que são a dupla, assim, vocês abriram o leque do sertanejo universitário, né? Principalmente uma dupla sendo um casal. Como que é isso pra vocês? Foi bacana a gente parar e chegar a essa conclusão. Pô, a gente abriu portas, né? Nós, quando a gente começou em 2008, nós éramos a primeira dupla de homem e mulher, né? Acho que o último tinha sido o Wilson e Soraya, mas eles tinham dado um tempo. Então é bacana a gente ver que o nosso trabalho é espelho para outras duplas que vêm começando. A gente faz com amor o que a gente faz, a gente ama cantar. Então tomara que o nosso trabalho sempre seja espelho, que as pessoas gostem e se espelhem no nosso trabalho. Aproveitando que você está falando sobre ser espelho, eu sei que vocês são referências para vários artistas que estão surgindo agora, mas quem são os ídolos de vocês? Em quem vocês se inspiraram desde quando começaram até hoje? Pela carreira e pela história de vida, por tudo, a gente sempre fala que são Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, que eu acho que pela luta mesmo, por chegar onde eles chegaram, Zezé e Luciano com 20 anos de carreira, Chitãozinho Chororó com 40 anos, eu espero que a gente chegue a uma carreira tão longa quanto a deles. A gente sempre se espelhou E muito bacana, né? Ser espelho para outras pessoas. E aproveitando que ela falou do Zezé, eles fizeram participação no novo DVD de vocês. Como que é para vocês, então, sendo seus ídolos, fazendo participação? É muito louco, né? A gente que cresceu ouvindo, vendo eles na televisão, de repente ele tá ali participando do seu DVD. Acho que o DVD mais importante da nossa carreira, que nós gravamos em Campo Grande, que é a nossa cidade, né? Então a gente tremia igual vara verde ali, eles do lado cantando. E, pô, foi um prazer imenso, foi um prazer imenso. Um trabalho, a música ficou linda, uma música lindíssima. É uma regravação deles e eles já tinham gravado essa música. Então, tomara que a galera goste. E pra gente foi a realização de um sonho, cantar com Zezé de Camargo e Luciano. Mas tem mais participações, né? Tem Munhoz Mariano, Jorge Mateus, Humberto e Ronaldo. Ah, foi um DVD assim que a gente comemorou 5 anos de carreira, o ano que a gente gravou o DVD, né? Quando saiu já tinha completado 6 anos. Mas foi uma grande festa. A gente gravar na nossa cidade foi um momento muito feliz da nossa carreira. E poder estar com essas pessoas ao nosso lado, ídolos, amigos, pessoas que têm histórias muito bacanas de vida e de carreira, então só brilhantaram mais ainda o nosso DVD. Daqui a pouco eu volto conversando mais um pouco com eles. Maria Cecília e Rodolfo. Ah, esse seu jeito de me olhar, vou tá me pedindo pra ficar. Esse sorriso aberto, essa vontade de me amar. A brisa me soprando, lua clareando, ouro reluzindo em mim. Chuva me molhando, sol me castigando, mundo desabando em mim. O seu amor é assim, festa que nunca tem fim. Terra, bicho, céu e mar, papo de mesa de bar, é mesmo assim. O seu amor grudado em mim, imprevisível até o fim. O seu amor grudado em mim, festa que nunca tem fim. O seu amor. Aberto, essa vontade de me amar. É brisa me soprando, lua clareando, ouro reluzindo em mim. O seu amor é assim, festa que nunca tem fim. É chuva me molhando, sol me castigando, o mundo desabando em mim. O seu amor é assim, festa que nunca tem fim. Terra, bicho, céu e mar, papo de mesa de bar, é mesmo assim. O seu amor previsível até o fim. O seu amor nunca vem em mim, festa que nunca tem fim. O seu amor nunca vem em mim, previsível até o fim. O seu amor de repertório, como que vocês fazem? É tudo a partir do escritório? Vocês gostam de escolher pessoalmente as músicas? A gente que escolhe, né? A gente senta, nós temos já... A gente compõe, mas ainda não deu para fazer um disco só com composições nossas. Então a gente tem alguns parceiros. E compositores do Brasil inteiro mandam músicas por e-mail pra gente, pro nosso escritório, pro nosso empresário, que é um cara muito... Não é músico, mas é um cara que tem um ouvido principalmente comercial. Então a gente senta e a gente escolhe com o nosso produtor musical também, que é o Ivan Miyazato. A gente senta e escolhe. Que a gente escuta uma música voz e violão, que a gente acha que é a nossa cara, que tem uma... que parece com a dupla, a gente coloca um arranjo e grava, é mais ou menos por aí. E faz esse sucesso todo, é claro, né? Gente, eu queria agradecer muito por vocês receberem a gente aqui no Camarim. Sucesso cada vez mais, esse DVD vai ser mais ainda sucesso. Muito obrigada, viu, Marecinha? Imagina, obrigada a vocês, a gente tá muito feliz com a presença de vocês. É bacana quando a gente vê que quem tá entrevistando a gente conhece a nossa história, estuda a nossa história, a gente fica mais lisonjeado ainda. Obrigada a vocês. Obrigada, Rodolfo. Imagina, Carla, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa carreira. Valeu. Maria Cecília e Rodolfo, com você. Oi, gente, aqui é a Maria Cecília. E aí, galera, eu sou o Rodolfo. E a nossa música também toca aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Se liga aí. Seus cabelos envolvem o meu corpo, então fecho os olhos, estremece o coração. Quando sinto seu cheiro se espalhar em mim, nem sei explicar como teu corpo me afeta. Te vejo dançando, meu sangue acelera, acelera. E quando seu olhar me paralisa, assim perco as palavras e assisto você me invadir. Você me invadir. Yeah, yeah. Eu suspiro e todo meu corpo se abala. Os olhos não piscam, eu perco a fala. Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Olá, ouvinte. ouvintes do Brasil e de Portugal. Aqui é Kellen Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitti. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitti, aqui é o Sebado Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Do Carlos Pitti, enviando sucesso. Vamos lá, moçada, programa Carlos Pitti, sucesso no seu rádio, sucesso em todo o Brasil. E pelo mundão também, né? Para mais de 100 emissoras e a você que acompanha a gente via internet em qualquer lugar desse mundão, muito obrigado. Não esquece de me procurar lá no Twitter, tá bom? @ Carlos Pitti, no Facebook, programa Carlos Pitti, Carlos Pitti. Também no Instagram oficial, né? Carlos Pitti Oficial. Tô no blog, Palco MP3, YouTube, procura Carlos Pitti, P-I-T-T e o Y, ok? Vamos lá, gente, novas rádios integrando a nossa rede de programa e a gente dá as boas-vindas ao pessoal da Rádio Caigueiras. Alô, Leandro, calma, menino, forte abraço pra você, vamos devagar, rapaz. O Leandro é acelerado, rapaz, não tem o botão do off que desliga, né? Ah, um abraço a você, Leandro. Seja bem-vindo, todo sábado às 14h, Leandro Simões, um abraço a você, todo mundo aí da cidade de Caieiras, com a gente no programa Carlos Pitti. Também quem está comigo é o pessoal da Rádio Alto Douro do Lamego, em Portugal. Alô, pessoal, aí um abraço ao Antônio Pedro, pessoal da Rádio Alto Douro. Domingo às 17h, tem a transmissão por lá, na região do Douro. Alô, pessoal, conheci, já estive aí, já estive na região do Lamego, na região do Douro, conhecido pessoalmente, né, com a nossa equipe do programa Carlos Pitti, que foi muito legal, muito bacana e fomos bem recebidos também, né? Alô, pessoal de região do Lamego, Rádio Alto Douro, boas-vindas, Antônio, tudo de bom pra você aí. Vamos lá, gente, vamos seguindo, o programa Carlos Pitti não para aqui na sua rádio, muito mais música, trazendo a música nova deles que já estiveram aqui conversando no programa Carlos Pitti, sempre são aqui, são de casa, Wilson e Soraya, Cansei de Chorar, música nova. Tô cansado de chorar. Tô cansado de sofrer. Tô cansado de te amar. E você diz que nem quer mais me ver. Você nem lembra mais. Será que pisei na bola? Ou será que o amor que queria eu não pude te dar? Não entendo, pois na minha vida só soube te amar. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Só me resta bater na tua porta e pedir pra voltar. Tô cansado de chorar. We'll be right back.

saber por que eu amo você. Quero sempre te surpreender com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender. Basta um cheiro ou apenas um sorriso pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional. Mas não tem jeito, é assim, nunca vai mudar. Vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um olhar, um beijo, um toque. É só sucesso, é o programa Carlos Pitt, sempre com você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Marcos e Belucci, Irracional, a música nova, lançamento. E fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência, a você que acompanha meu trabalho, tanto aqui pelas rádios, pela nossa rede, né, como também na internet, a você que acessa o meu site, o meu blog, o meu Twitter, o Facebook, né, no YouTube, no Palco MP3, olha só, muito bacana, Carlos Pitt. Você pode procurar e seguir a gente e ficar por dentro do meu trabalho, da minha carreira, músicas, composições, produções, enfim, tudo aí, beleza? Obrigado, gente, fiquem com Deus, até semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio tem mais, programa Carlos Pitt. Um forte abraço, valeu, valeu, tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.